canto. Quero ver teu novo norte a nucais para onde vais, mãos de vida, de morte. Vai no mar, barco à vela, vai de paz se abastecer, vai lá além, barco veleiro, flor da vida vai correr. Onde vai rio que eu canto, nova luz já te alumia. Lá no cais, para onde vais, traz-te amor dia após dia. Vou voar ao gavião sobre o mar de teu senhor, que no cais para onde vais não há raiva. Mais além, barco veleiro, flor da vida vai colher. Onde vai rio que o canto, nova luz já te alumia. Lá no cais, para onde vais, nasce amor dia após dia. Vai rio que o canto, nova luz já te alumia.